Esse mundão de meu Deus pode ser pior ou melhor que eu, mas igual não tem. E você sabe bem. Se você pensar direito, defeito por defeito, eu te aconselho a voltar comigo. Pelo menos eu sou um defeito conhecido. É só abrir o olho, tá escancarado que seu futuro tá no seu passado. Volta a palavra amor aí pro meu contato. Às vezes pra andar pra frente é necessário voltar dois passos. E vem Ribeirão, vem! Para de procurar o que você já tem. Já pensou que o amor da sua vida pode ser seu ex? Tenta mais uma vez. Cê rodou, rodou, mas não achou. Para de procurar o que você já tem. Já pensou que o amor da sua vida pode ser vocês? Que lindo! Se liga aqui nessa sanfona! Seu futuro tá no seu passado. Volta a palavra amor aí pro meu contato. Às vezes pra andar pra frente é necessário. O quê? Voltar dois passos. Yeah, yeah, yeah. Cê rodou, rodou, mas não achou. Para de procurar o que cê já tem. Já pensou que o amor da sua vida pode ser seu ex? Procurar o que cê já tem. Já pensou que o amor da sua vida pode ser vocês, gente? Cê rodou, rodou, mas não achou. Para de procurar o que cê já tem. Já pensou que o amor da sua vida pode ser seu ex? Esse mundão de meu Deus pode ser pior ou melhor que eu, mas igual não tem. De jeito nenhum. O que, que vocês acharam dessa mensagem? Resolve os seus B.O. aí, viu? Já pensou que constrangedor? Nós no quarto fazendo amor, ela ligando, ligando, quebrando o clima. Cê tem passado pra passar pra frente aí. E quem não bloqueia ainda espera uma mensagem, uma ligação. Só fala de tirar minha roupa quando cê tirar o resto dela do seu coração. Resolve seus B.O. primeiro, vamos adiando nosso beijo. Não é que eu não quero você. Sentimento antigo no meio. Resolve-se. Vem, Ribeirão. Se chega, tô pensando em você. Quando o sol acordar, tô pensando em você. Se o coração chorar, tô pensando em você. Se o amor me encontrar, tô pensando em você. Olha pra mim, tente entender. Já o que houver, eu não vou te esquecer. Bem, vou parar o mundo pra você, todas as estrelas te trazer. Um toque de mágica, você. E vou rodar o mundo pra encontrar o sonho mais lindo pra te dar. Um toque de mágica. Todas as estrelas te trazer. Um toque de mágica, baby. E vou rodar o mundo pra encontrar o sonho mais lindo pra te dar. Um toque de mágica, baby. Por essa vocês não esperavam, né? Mas agora quem vai tomar conta é a senhorita Gabriele. Solta a voz aí. Se quiser fugir pra qualquer lugar que for, não precisa me chamar, tão perto que eu estou. Mas seu medo de perder não te deixa me olhar. Esqueçam o que passou, que tudo vai mudar. Agora posso ser seu anjo, seus desejos sei de cor. Pro bem e pro mal, você me tem, não vai se sentir só, meu amor. E sempre que quiser um beijo, eu vou te dar. Ei, ei, ei, ei, sua boca vai ter tanta sede de me tomar. E se quiser, sempre que quiser, e as estrelas me dê a mão. Deixa te levar. Sempre que quiser um beijo, eu vou te dar. Canta junto com a Gabi, vem. Sua boca vai ter tanta sede de me tomar. E se quiser, sempre que quiser, e as estrelas me dê a mão. Me deixa te levar. Deixa te levar. Desmerecendo o que a gente foi, só porque tá de esqueminha novo, diminuindo nosso amor por um simples rolo. Não contou do choro quando terminou, nem contou que a gente quase casou. Meu amor igual um louco agora desmerece. Cê tem até meu nome aí na sua pele. Não nega não. Tatuagem de dragão, será que ela sabe ou não? Não nega não, não nega não. Meu nome tá aí por baixo dessa tatuagem de dragão. Será que ela sabe que me escondeu na pele e no coração? Acho que não sabe não, viu? Conta direto essa história. Essa história aí é bem mal contada. E não contou do choro quando terminou, nem contou que a gente quase casou. Meu amor igual um louco agora desmerece. Cê tem até meu nome aí na sua pele. Não nega não, não nega não.

demais. Gente, foi muito bom. Esse modão é apaixonado demais. Palavra de quem tá esquecendo não muda, não faz curva. Tá dando corda pra minha vida, fica longe da sua. Ah. Eu já liguei, te procurei, feito um condenado, doido, apaixonado. Já te falei, toma cuidado. Pros atentos, setembro tá com o tempo contado. Vem! Quando eu aparecer namorando, eu não quero ver ninguém chorando, ninguém me ligando, ninguém perturbando. Se eu aparecer namorando, cê vai querer voltar, mas vai pegar voltando. Quando eu aparecer namorando, eu não quero ver ninguém chorando, ninguém me ligando, ninguém perturbando. Se eu aparecer namorando, cê vai querer voltar, mas vai pegar voltando. Quando eu aparecer namorando, aí não vai ter o volta não. Um condenado, doido, apaixonado. Já te falei, toma cuidado. Avisa pro seu tempo que setembro dá um tempo contar. Agora são vocês. Quando eu aparecer namorando, eu não quero ver ninguém chorando, ninguém me ligando, ninguém perturbando. Se eu aparecer namorando, cê vai querer. Quando eu aparecer namorando, eu não quero ver ninguém chorar, ninguém me ligando, ninguém perturbando. Se eu aparecer bem namorando, cê vai querer voltar, mas vai pegar voltando. Quando eu aparecer namorando, acharam disso, gente?